inventei esta moda que eu tive o me pedir. Eu não quero que ele diga, ferrinha, não me servi. Na fazenda das Parreiras, no Triângulo Mineiro, o senhor que jogoqueia, respeitável fazendeiro, me relatou a façanha de um grande boi desordeiro, nascido na sua fazenda, mais ou menos em janeiro. É prova o João Araújo, o mais famoso vaqueiro, da grande zona goiana, Mato Grosso e de Mineiro. Até 2 anos de idade, não conhecia cavaleiro, nem burrari, nem custeio, desconfiado e ligeiro. Até que o João Araújo, vaquejador traiçoeiro, um burrari improvisado, fez o boi um prisioneiro. No peixe o cupim e anza, foi onde mais vou primeiro, mas gaeta, ferro quente, simpatia de manda ter. A fazenda das Parreiras é de grande movimento, mesmo assim não fico manso, por mais que passasse o tempo, tornou-se logo foi feito, aprendeu a ser grilhento, matou 2 bois do rebanho, seu filho foi um tormento, na invernada onde estivesse, sempre tinha mau intento, pra quem tentasse passar, ele fazia cercamento. Lá pra zona de Goiás, tendo mesmo resolvido, o senhor que jogoseia, mandou o boi transferido para outra propriedade, pra evitar maior perigo. No espaço de 2 anos, outro fato acontecido, eu aqui estou provando, tudo bem esclarecido. O boi matou 2 onças, ficou bastante ferido. O saudoso José Baco, também vaqueiro sarado, na véspera de Santo Antônio, chamou violeiro afamado. Sozinho de tardezinha, foi pescar peixe dourado, encontrou-se com o boi, ficou muito atrapalhado, pois o coitado já tinha o seu destino marcado. O corpo do José Baco encontraram amarrotado. Amigos do José Baco, lamentar a tristeza, resolvem matar o boi a tiros de carabina. Palácio de Sumo Grosso, no seu colete já tinha atirado e perseguido naquela grande cantina, numa louca disparada, fugindo a fera assassina. Nadou no Paranaíba e saiu pro lado de mim. Depois de um certo tempo, veio um boi aparecer. Então para o matadouro, foi resolvido vender. Permanecendo 10 dias, até a hora de morrer. Mas no meio desse tempo, o grande Chico Garcia, lá no centro da cidade, chegou e fez estadia, trazendo bastante fera, novidade e alegria. Meus amigos e colegas, o que foi acontecer? O senhor de Jogoveia, o que ele foi ter. Por motivo de vingança, veja o que foi resolver. Combinando uma luta para o moiro sentenciado, com uma grande leoa, o dia então foi marcado. Correndo então a notícia do grande dia esperado. O matador outro tipo, o boi então foi levado, permanecendo na jaula até o momento esperado. Naquele dia de noite, o tipo estava lotado, cortaram então a leoa, o boi foi atacado, lutando valentemente, vejam só o resultado. Fugiu de medo a leoa, deixando o povo admirado. Nova luta foi tratada, 5.000 cruzeiros apostados, com o rei dos animais, e é um menino de afamado, saindo pois vitorioso, e não sou desvantajado, por esse feito glorioso, o seu nome foi trocado, é chamado Menelique, que está gordo e amansado, servindo de uma lembrança no berço onde foi criado.